Senhor, eu quero pedir perdão. Ó Senhor, segura em minhas mãos. Quero ser simplesmente teu. Ó Senhor, pó e fraco sou. Ó Senhor, tantos caminhos eu já passei, foi só desilusão. Mas aqui estou pedindo, Pai, o teu perdão. Fala-me outra vez, fala-me outra vez, fala comigo outra vez. Hoje eu preciso te ouvir, a tua voz me faz cantar, me faz sentir. O teu abraço, amigo, irmão, me faz feliz, tem compaixão. Tua palavra me dá vida, me dá perdão. Ó Senhor, eu quero pedir perdão. Ó Senhor, segura em minhas mãos. Quero ser simplesmente teu. Ó Senhor, pó e fraco sou. Ó Senhor, tantos caminhos já passei, foi só desilusão. Mas aqui estou pedindo, Pai, o teu perdão. Fala-me outra vez, fala-me outra vez, fala comigo outra vez. Hoje eu preciso te ouvir, a tua voz me faz cantar, me faz sentir. O teu abraço, amigo, irmão, me faz feliz, tem compaixão. Tua palavra me dá vida, me dá perdão. Tua palavra me dá vida, me dá perdão. Tua palavra me dá vida, me dá perdão.